7, vento 100 graus, 129, ajuste altímetro, 1011. Yankee, pouso autorizado para o Yankee, Santa Fe embaixado e travado, Yankee.

via como discussão dessa via com o João para me divulgar o que fizer. Estabilizado. Contra 3, Mercedes, Altinha, Toma, 0, 1, 2. Pode, pode. Hotel Salvador, cono 21, décimo 9. Direita na ponta, João 9, bom dia. C38, bom dia. C38, 9 e meia, bom dia. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Estou aguardando a autorização. Então, não, sim. Puxanela 311, autorizado até falar, pelo 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, por 9. Autorizado pouso, pista 10, 3, 2, 4, 1. Puxa, Lene, 3, 1, 1, decolado 0, 2, descendo agora o controle Salvador, 1, 2, 0, décimo 8. Controle Salvador, descendo 8, minha 3, 0, voa. Boa. Como é que é o meu nome, para escuta? Puxa, Lene, 6, 3, 1, 1, na... Não, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Alfa, escuta. Como é que é o meu Alfa? Confirme. O 463 da faixa de Salvador. Para abordagem. Sou de Salvador, bom dia, Gol 2065. Gol 2065, bom dia, contato com a dona de colagem, da via São João, para nível de voo 360. Saludo com 360, Gol 2065. Pode voar da presente, né, Dan? Gol 2065, estação 2000, está autorizado para vir aqui. Estação 2000, direto, Leda, grato. Chamou 6319, começou 386, chama 28935, mais uma vez, chama 2291. Voo 2071.